É tanto blá blá blá, é tanto ti-ti-ti, que se foda, não me importo, não tô nem aí. E a fofoca corre solta no pedaço. Querem saber o que eu sou, querem saber o que eu faço. Só espero que nada caia do céu, ou que venha de presente de Papai Noel. Porra, atrás de tudo que tem um direito, sou um cara honesto. Bato no peito, falo o que der na minha cabeça. Pois eu digo, meu martelo já bateu na mesa. Chega, tá legal, esse é meu julgamento final. Chega, tá legal, chega dessa vida infernal. Infelizmente, no nosso país hoje, acabou criando um Estado que protege os ricos e pune quase que exclusivamente os pobres. E o acusado de toda essa falsidade que aterroriza toda a nossa cidade. Então quem é o culpado? Ah, não pode ser o povo que vive calado. O sistema te engole como um leão e se esconde como esconderam a inflação, que diz está dominada, controlada só se for pra quem tem mesa farta. Ah, então sou eu quem devo rimar e botar na sua cabeça que devemos mudar. Fique de olho aberto até que tudo se esclareça. O meu martelo já bateu na mesa. Chega, tá legal, esse é meu julgamento final. Chega, tá legal, chega dessa pena infernal. Então chega, tá legal, esse é meu julgamento final. Chega, tá legal, chega dessa vida infernal.